Entendi, pode ser. Quebra 0173 agora. Aguarda só um instante aqui, a varredura. Atanga agora 0173, confirma. 0173 agora, deve estar com problema no disco do meio, então. Vou colocar no 5, vamos ver. É, eu tô recebendo, 0173 normal. Ok, eu acho que no meio só está com disco, com problema então. Que Serra Tan, qual é o transporte que está acionado agora? Eu estou para o 0 no 63. Agora eu estou recebendo 01 no 63 normal. É isso, grato. Já deve ter algum problema de limpeza em todo o equipamento ali. tangulômetro vai descer para 1000 pés. Sim? Sim, já está batendo, viu? Ciente, 1000 pés para Aracaju. Tango Eco Serra Tango, 20 milhas nordeste de Salvador, frequência livre para coordenação. Ao passar a posição Conde, chame Aracaju 120 decimal 3. Tango Oscar, oficial, controle. Como que não recebo o modo Charlie? Tango Oscar, já recebo o modo Charlie. Oscar Golf Sierra, 8 milhas nordeste da posição Coral, serviço radar terminado. Chame Ilhéus da frequência 120.1. Ilhéus 3171. No bom dia, 340 Guarulhos, portão 02, aguarde cópia. Aguardando a 4. Sente transfira, frequência do solo, 121.9. Então 3171, pronto para cópia. Sim. 3171, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela rota Peruísque 50. Decola da 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 86, acione o código 5527. Curva direita, da El de Né, 1935, torre 186, transponder 5527, tá? 3171. Correto, chame para acionamento, 3171. Tá bom. Azul 4069, temos o 360. Voa no 360, prefere 320. Aguarde coordenação. Azul 4069, autorizado o nível de voo 320, Salvador Campinas, pela rota Peruísque 58, decola da pista 10, curva direita após, saída Gole, transição Gonza, controle Salvador em 119.35, torre 1.86 e o código 5532. Correto, reposto para acionamento e pushback 4069. Tá. 3171. Prossiga. Você manda a operação da pista 10, está em toda extensão? Somente os primeiros 90 metros estarão impraticáveis a partir dos 30. Ok, muito obrigado. Controle, bom dia, Gola 715. Autorizado, bom, 3310. Bono 715, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desce e mantém o nível 040. Informo que a abertura da pista será o 0630. 7, gol, ono 715, confirmando o procedimento de uso, é o ILS X-Ray? ILS X-Ray sem glide, gol no 715. Tenglade. Solicito então o Renato da 10. Poderia confirmar pro gol no 705 em inspeção da pista? Primeiro, os primeiros 90 metros estão indisponíveis. Será autorizado o RNAV e aguarde autorização. Salvador, bom dia. Salvador Romeu, Maicon e Tambolinho. 900-012 em transferência, passador 1.0 para 1.0 na sua escuta. Papa Romeu, Mike Tango Lima, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050. Informo que a abertura da pista será o 0630. Início em redução, Mike Tango Lima. 050, Mike Tango Lima. Afirmo, Checklist 12, é isso? Afirmativo. O controle mandou acelerar, é mole. Pro gol no 7 e no 5 também. Controle 3905-02, passou 1.0 para 1.0, na sua escuta. 3905-02, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantém o nível 060. Mari para 060, 3905-02. Salvador, bom dia. Seu gol no 607, passando nível 185 para 110. Gol no 607, ação de identificação, autorizado chegada a Ponce, desça e mantém o nível 070. Na nível 070, chegada a Ponce, gol 1607. Para o meu Mike Tango Lima, programa e espera sobre a posição Itap, Mike Tango Lima. O Lima estava com mais 74, o controle mandou mais 80. Gente. Pelo menos podia passar pro Centro Recife e o CGNA, né? Estamos conversando com o Centro nesse exato momento, ok? Agradeço. Gol no 715, chame final Salvador 119.8. 19.8, gol no 715. O Salvador, gol no 715, na ponte, restrito 040. Gol no 715, mantenha nível, desce e mantenha nível 040, aguarda autorização para RNAV. 7040, aguardando autorização, 715. Papa Romeu, Mike Tango Lima, chame final Salvador 119.8. 119.8, obrigado. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Lima. Papa Romeu, Mike Tango Lima, indicada. Estamos com 210. Gente, Papa Romeu, Mike Tango Lima, subvetor, mantém a proa para estado. Mantenha a proa 9502, desse mantém o nível 050. 050, 9502. Uno 607, informa velocidade de cada. A Uno 607 está com 260 nós, 2025. Sim, Uno 607. Tipo 9502, informa velocidade de cada. 240. Sim. Uno 607, desce, mantém o nível 060. 060, Uno 607. Gol 1715, subvetoração para sequenciamento, direita para 230, limite localizador. Direita 230, limitado pelo LOC, gol 1715. Gol 1715, limite é radial 290 Salvador. 290 Salvador. Romeu Mike Tango Lima, reautorizado 2000 pés, o ajuste é 1014. 2104. Arrumei o Mike Tango Lima, reduza para 1809. Tango Lima, redução. 210 nós, descida para o 040. Gol 1609. No 7, no 5, vou na produção Vitor 368. Erra Vitor 368, confirma? Afirmativo, gol 17 no 5, reduza para 180 nós. A aeronave que o precede, um Boeing 727. 7, Serra Vitor 368, após o Serra Vitor 368, autorizado para o 368. Controle, sinal de Salvador, bom dia. Ao 607 da Gol, passando 110 para o 40. Gol no 607, essencialmente ao nível 050. Ok, 050, 607. O gol no 705 vai atingir o 040, após o Serra Vitor 36, está autorizado o procedimento? Autorizado, gol no 705, devido para o 040, reduza para 1809. Mais. Reduziu já. P9502, chame final Salvador, 19, decimal 8. 119, decimal 8, repito. Chame de cada? 2109. Sim. Torre Salvador, 3502, transferência passada 080 por 50. 9502, subvetor, curva à esquerda para o 015, limite localizador, em descida para o nível 060. Para o 060, esquerda 095, limite localizador, 39502. O 1607, subvetor, curva à direita para o 230, limite radial 290 Salvador. Ok, para o 230, limite a 290 do VR Salvador, o 1607. Gol no 715, vou na produção Vitor 366, em descida para 2500 pés, ajuste 1014. 7, gol no 715, produção Vitor 366 para 2500, ajustado 1014, gol no 715. Atinge, mantenha 060, 395, 010. 7, mantenha. Alpha Charlie, no ponto de espera 118, decimal 6 para decolar. India Alpha Charlie, 186 para decolar. 186. 186. Bom dia, o Papa Romeu, Mike Tango Lima. 1607, complete esquerda para o 2110, limite permanece. 1210, permanece o limite, o 1607. 1715, aeronave que eu precede a 8 milhas, um Boeing 727 na final. 7, gol 1715. Gol 1607, reautorizado nível 040. 40, 1607. Trips 9502, sindicada. 225. Gente, inserção para 1809, número 4 para o pouso, trip 9502. É reduzido para 180. Limite a radial 290 Salvador, trip 9502. Radial 290, trip. Puxa, acionamento azul 4069, para a posição 01. 4069, autorizado puxa e acionamento, reporte para o táxi. Autorizado, portará para o táxi. Gol no 607, indicada. 2109. Instrução para 1809, aeronave que precede a 8 milhas, é um Boeing 737 da Gol. Ah, tá reduzindo, 1809, gol no 607. Trip 9502, direita pro 050, limite permanente. Direita 050, trip 9502.